Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Estão na Floresta Encantada os sons do rock psicadélico e rock progressivo, essencialmente dos anos 60 e anos 70 do século XX. E hoje é uma Floresta Encantada especial dedicada a Jimmy Page. Acaba de completar 80 anos o guitarrista de Led Zeppelin e também por isso arrancamos com Led Zeppelin Communication Breakdown para o disco de estreia lançado em janeiro de 1969, também a celebrar um aniversário, os 55 anos deste primeiro disco e álbum muito influente de Led Zeppelin, o primeiro de 1969. Mas como disse, é uma floresta toda ela dedicada a Jimmy Page, não só o músico que deu à guitarra elétrica um forte protagonismo durante a década de 1970, criando um som próprio, um som que ainda hoje devemos muito. No entanto, durante os anos 60, Jimmy Page era um dos músicos de sessão mais requisitados de Inglaterra. Não só músico, mas também como produtor, já em finais dos anos 60. Por isso, oportunidade perfeita para recordarmos as canções, ou algumas canções, em que Jimmy Page participou durante os anos 60, ajudando também ao som desse período, ao som da pop e do rock desse período. Para o efeito, para esta Floresta Encantada, recuperamos também um artigo de 2019 por parte da revista Rolling Stone, em que recorda precisamente algumas das canções de Jimmy Page enquanto músico de sessão. Para o arranque da Floresta Encantada e para além dos Led Zeppelin a dar aqui o mote, viajamos agora para 1963, para a primeira gravação de estúdio de Jimmy Page, enquanto músico de sessão, juntamente com Jet Harris, o baixista dos Shadows. Lançou um single em 1963, o tema Diamonds, contou na bateria com o colega dos Shadows, Tony Meehan, mas também a guitarra de Jimmy Page, neste caso uma guitarra acústica. Por isso, single de 1963, pertence a Jet Harris, dos Shadows, fica o tema Diamonds e com Jimmy Page na guitarra acústica. The only life I A Floresta Encantada a assinalar os 80 anos do guitarrista Jimmy Page, um dos mais importantes guitarristas ingleses, claro, figura central também no som de Led Zeppelin, não só como guitarrista, mas também como produtor. Mas aproveitamos este aniversário. Jimmy Page nasceu a 9 de janeiro de 1944. Aproveitamos este aniversário para recuperarmos canções em que Jimmy Page participou enquanto músico de sessão durante os anos 60, ajudando também a definir o próprio som desse período como guitarrista e produtor. Começámos com Jet Harris em 1963, com o tema Diamonds e com a guitarra acústica de Jimmy Page, e entretanto os The Nashville Teens, uma banda que, apesar do nome, é da terra natal de Jimmy Page, de Surrey, em Inglaterra. Os Nashville Teens, que contaram aqui com a guitarra elétrica de Jimmy Page, a guitarra mais gritante que escutámos durante esta música de 1964, é precisamente de Jimmy Page. Agora, um tema bem mais conhecido, pertence à banda sonora do filme Goldfinger, de 1964. A voz é, claro, de Shirley Bassey. Lá pelo meio, a guitarra acústica de Jimmy Page. Há muitos arranjos sumptuosos para esta canção que fez história, de Shirley Bassey, o tema Goldfinger, mas dá para perceber bem a guitarra acústica de Jimmy Page em 1964 e num clássico que marcou as bandas sonoras dos filmes de James Bond. A cold finger beckons you to enter his web of sin. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. Golden words he will pour in your ear, but his lies can't disguise what you feel. Kiss of death from Mr. Goldfinger. Pretty girl, beware of this heart of gold. This heart is cold. He loves only gold. Only gold. He life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. downtown. Just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The lights so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. No finer place for sure. Downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Don't hang around and let your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you. You're gonna be alright now. Downtown, downtown. Downtown. Downtown. And you may find somebody kind to help and understand you. Someone there. We can't forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more. Downtown. Everything's waiting for you. Na Floresta Encantada, duas músicas bem conhecidas. Primeiro, Goldfinger, com a voz de Shirley Bassey. E, entretanto, Petula Clark, com Downtown. O que liga estas duas canções, e para além do sucesso comercial, é também a participação de Jimmy Page, o guitarrista de Led Zeppelin, antes da criação dos Zeppelin, em finais dos anos 60. Jimmy Page era um dos mais requisitados músicos de sessão de Inglaterra. A guitarra acústica de Jimmy Page, escutámo-la no tema Goldfinger, e entretanto em Downtown, de Petula Clark, também de 1964, é possível ouvir o som da guitarra elétrica a partir do meio da canção, mas o som da guitarra elétrica é dele, é de Jimmy Page, num tema que chegou ao número nos Estados Unidos da América, por isso tudo a funcionar para o currículo de Jimmy Page. Seguimos agora com um músico histórico do blues de Chicago, Otis Spann, um tema também de 1964. Otis Spann, que trocou os Estados Unidos da América por Inglaterra a inícios dos anos 60, numa altura em que o blues começava a ficar mais esquecido em termos de sucesso comercial nos Estados Unidos da América, mas muito bem recebido ainda na Europa, especialmente entre o público mais jovem, que foi lá beber muita influência para depois aquilo a que se veio designar como a invasão britânica das bandas jovens de guitarras de Inglaterra. Este é um tema de 1964. Jimmy Page não toca guitarra, mas sim harmónica. A guitarra, essa, está a cargo de Eric Clapton. Otis Spann, em 1964, o tema Stirs Me Up. Stirs me up. Stirs me up, baby. You know you stirs me up, baby. rapaz. Estás minha beira. Yeah, estás minha beira. Yes, can't get enough. Oh yeah. Floresta Encantada a assinalar os 80 anos de Jimmy Page, o guitarrista de Led Zeppelin, mas recuperando temas em que o guitarrista participou durante os anos 60, quando era um dos músicos mais requisitados, músicos de sessão de Inglaterra, participando em inúmeros álbuns e singles. Estivemos primeiro com Otis Spann, com Stirs Me Up e com Jimmy Page na harmónica, e agora os Kinks, I'm a Lover, Not a Fighter, o tema que acabámos de escutar e que conta com Jimmy Page na guitarra de 12 cordas. Também na guitarra ritmo podemos encontrar Jimmy Page num dos mais celebrados singles dos Dem, os Dem de Van Morrison. Baby Please Don't Go é um original de Big Joe Williams, músico de blues do Delta do Mississippi. A versão dos Dem é de 1964 e a guitarra ritmo é dele, é de Jimmy Page. Thank you. Floresta Encantada a destacar Jimmy Page, a celebrar 80 anos, este influente músico britânico, mas a recuperarmos durante este programa as muitas canções, ou algumas das muitas canções em que ele participou como músico de sessão durante os anos 60. Primeiro estivemos com os Damn, Baby Please Don't Go, e agora com os Manish Boys, Pity the Fool, uma banda que tinha nas suas fileiras David Jones, ou se quiserem, David Bowie. Este single é de 1965, tem um solo de guitarra a cargo de Jimmy Page, mas não teve muito sucesso e Davy Jones teve que, enfim, procurar novos rumos para a sua voz e para a sua carreira musical, que, como sabemos, teve, claro, um enorme sucesso nos anos seguintes. No entanto, destas sessões, em 1965, nasce aqui uma relação entre Bowie e Jimmy Page, e Jimmy Page oferece a Bowie um riff em que estava a trabalhar, que se transforma no riff principal da música da Superman, que podemos encontrar no disco de 1970, The Man Who Sold the World, de David Bowie. Por isso, nem tudo foi, enfim, mal destas sessões, apesar do single ter passado completamente despercebido, mas também oportunidade para ouvirmos uma voz muito, muito jovem de David Bowie a cantar o blues. Seguimos agora com um tema mais acústico. A guitarra é de Jimmy Page. Aliás, neste tema só há voz e guitarra. A guitarra é de Jimmy Page, é de 1965. A voz é de Nico. A música tem como título Last Mile, The Last Mile. É um lado B de Nico, antes dela rumar para os Estados Unidos e, enfim, até fazer parte dos Velvet Underground. Numa altura em que ainda estava na Europa a tentar encontrar-se, esta modelo alemã, mas que também tentava a sua carreira na música, aqui então a recrutar Jimmy Page para a guitarra acústica, The Last Mile, de 1965, a voz é de Nico. Rivers were made for flowing, so why not let them flow? People were made for showing, so why not let them show? Show a little laughter, show a little smile, 'cause we started on the last mile. Children's minds are crippled, that is what they see. Man's mind is murdered, so why not let him see? Show a little laughter, show a little smile, 'cause we started on the last mile. Let him see. Show a little laughter, show a little smile, 'cause we started on the last mile. 'Cause we started on the last mile. Time of sorrow, in my time of feeling bad, oh, what I'd give just to relieve all the good times that I've had. In my time of sorrow, Primeiro, na Floresta Encantada, a guitarra acústica de Jimmy Page, num tema com a voz de Nickel, The Last Mile. E, entretanto, estivemos com Marianne Faithfull, In My Time of Sorrow. Jimmy Page não só ajudou a produzir esta música, como também escreveu esta canção, In My Time of Sorrow, de 1965. Aliás, dividiu os créditos da escrita desta canção, juntamente com, na altura, a namorada de Jimmy Page, Jackie DeShannon, e foi escrita de propósito também para Marianne Faithfull, para o seu disco de estreio homónimo de 1965. Passamos deste momento pop de Marianne Faithfull para um momento mais psicadélico, em linha também com aquilo que Jimmy Page estava a fazer com os Yardbirds, ele que, entretanto, integrou este grupo britânico. Já vamos ouvir uma música dos Yardbirds dentro de instantes, mas foi uma banda que revelou ao mundo guitarristas como Eric Clapton, Jeff Beck e, claro, Jimmy Page. Mas voltando aqui à música que vamos rodar agora, pertence ao cantor francês Johnny Hallyday, na época um dos nomes mais conhecidos da música popular. Vamos escutar um tema de 1968, A Tu KC, uma faixa que tem aqui todos os elementos da pop psicadélica da época e, claro, as guitarras elétricas de Jimmy Page, mas em modo muito psicadélico. Este é Johnny Hallyday. Smile on me, baby. Make me feel good when you're near. Primeiro a voz de Johnny Hallyday num tema muito, muito psicadélico de 1968, A Tu Cassé, com as guitarras de Jimmy Page. E agora os Yardbirds, escutámos a faixa Smile On Me para o último disco de Yardbirds, o registro Little Games de 1967, um álbum também muito psicadélico, mas com Jimmy Page a tomar completamente as rédeas de um grupo, uma verdadeira instituição do rock and roll britânico e que deu ao mundo as guitarras de Eric Clapton e também de Jeff Beck. Aliás, houve uma altura em que estavam na banda e ao mesmo tempo Jeff Beck e Jimmy Page. Jimmy Page, claro que com o final dos Yardbirds iria formar os New Yardbirds, juntamente com Robert Plant, John Bonham e John Paul Jones, também um músico de sessão muito requisitado durante os anos 60, o baixista John Paul Jones. No entanto, antes de haver uma gravação deste novo grupo, os New Yardbirds, que depois se iriam transformar nos Led Zeppelin, há uma primeira gravação com esta formação e tudo por culpa de John Paul Jones, como disse também, e à semelhança de Jimmy Page, um músico muito requisitado em estúdio. Ele estava escalado para trabalhar no disco Three Week Hero do músico PJ Proby, um disco de 1969, e já numa altura em que tinha dito que sim a Jimmy Page, que iria integrar uma nova banda. Quando as sessões para este disco chegaram, John Paul Jones convidou nada menos que os seus futuros colegas de banda. E por isso, esta é uma primeira gravação quase proto-Led Zeppelin e que surge em 1969. Vamos ouvir a faixa Jim's Blues, do músico PJ Proby, com quem, aliás, Jimmy Page já tinha trabalhado em 1964. Na harmónica está Robert Plant, na bateria John Bonham, no baixo John Paul Jones e, claro, na guitarra Jimmy Page. A fechar então a Floresta Encantada desta semana, um pouco daquilo que seria o som de Led Zeppelin pouco depois da gravação desta música. Jim's Blues é PJ Proby e com os Led Zeppelin a serem a banda de apoio. E a fechar também a Floresta Encantada desta semana, em que assinalamos os 80 anos de Jimmy Page. Até para a semana. You know, ladies and gentlemen, as we draw to a close of this album, it kind of breaks my heart, seeing because I'm actually having to leave y'all too. But I'd like to leave you with one simple phrase, and it goes something like this. It's so hard to be a nigger in when Georgia, and listen to me. And when the police arrive, he shut down the door and it takes off a nigger and let the white man go. That's why it's so hard to be a nigger in Wayne, Georgia. nobody ever would hear the woke morning blues. Oh, people, can you see what is old morning blues doing to me? Dad, don't you sleep so sound. Oh, I'm going to wake up soon. Mama, don't you sleep so sound. Down. Now listen, listen just one time. I want to tell you where I'm going. Well, I'm gonna dig myself. I'm gonna back my rear end up on the fence. And if you don't come and get it, mama, good God Almighty, you know you ain't got no. And I said, please, please, please, somebody come and help me with morning blues. Oh, people can't see what this morning blues are doing to me.